Jesus o Salvador. Glória a Jesus e aleluia. E havemos de cantar ao nosso Redentor. Glória a Jesus e aleluia. Tem os santos do Senhor o direito de cantar, que Jesus com grande amor veio à terra pra salvar. Nossa alma resgatou, com seu sangue nos lavou. Glória a Jesus e aleluia. A certeza temos já da nossa redenção. Glória a Jesus e aleluia. E cantando vamos indo pra felicidade. Glória a Jesus e aleluia. Tem os santos do Senhor o direito de cantar, que Jesus com grande amor veio à terra pra salvar. Nossa alma resgatou, com seu sangue nos lavou. Glória a Jesus e aleluia. Temos firmes as promessas que Deus nos quis dar. Glória a Jesus e aleluia. Por Jesus aqui podemos sempre triunfar. Glória a Jesus e aleluia. Tem os santos do Senhor o poder de exaltar, Cristo nosso Salvador, que nos veio resgatar. Já vivemos pela fé no palácio do que é. Glória a Jesus e aleluia.